782, passador, completo final do LS, chame a torre 198 desse final do centro. Eu não estou entregado. Salvador, LS 782. 782, boa noite. Pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 99. Pouso 10, 782. Para o táxi, voo 1973, sobre 173, autonomia 3 horas e 45, até na Campinas. 1973, táxi autorizado até o ponto de espera, no ponto de espera, chama para a decolagem. Desde o táxi até o ponto de espera, ela chama para a decolagem, 1973. Tower, American 2-3-3 taxi. American 2-3, que é taxi, vai aí para o em Ninja, on holding point, contact this frequency for departure. Now we're going to India, on contact this frequency for departure, American 2-3. Passou, 1973, pronto, pode ser uma zero. Autorizada a linha e mantém voo no 973. Ali mantém o 973. Autorizado Alfa aqui no Parte 3. No Parte 3 atende a sinalizador. Eu tenho previsto a 3 Lima. Parte 3 atende a sinalizador é 3 Lima. 3, 3, 3, 3. autorizado a decolagem, pistão 0, vento 130 graus, 10 nós. Vou decolar, pistão 0, voo 973. Passar aqui, eu confio. Que plano de vir à esquerda, confio. Só o FPS entrado às 2.6, desça condições usuais, 1.500 pés, do anel 0.0. Tive a condição e autorizado direto de asa. Decolou 2.000, controle Salvador 1208. Controle Salvador 208, boa. Tower American 230, clear, going up and take off runway 10, the wind is 130 degrees 9 knots. Just to line up and take off for runway 12, American 230. Cruzado direto, não. Tango, voo 1973. Contatou a 10, vou fazer chegar a DMS para 4.000 pés, que é legal no 020. Airborne at 30, contact Salvador Departure Control 120.8. 120 decimal 8. 120 decimal 8. Support your American 230 passing up 1500 feet flyable through Boulder. from departure, climb and maintain flight level 340, normal departure. Okay, climb and maintain 340, normal departure, mark that back, 340. Aqui, se eu tiver descida para a Nuke, eu espero a voz transferência. Solo 35, acionar frequência livre, boa noite. Obrigado, fechar o táxi, 12, 6, 3. Forçaremos o táxi, vem atrás de uma táxi. Manter o perfil de chegada, desça até 3 mil pés, canceladas as restrições. Contato radar, desça via chegada do MED 1 para o nível de voo 050. Canal 020, veio direto e táxi. Desça para 2 mil pés, canal 1020. 2 mil pés, contesto. Marca 230, peça level 160, contato de Recife, frequency 126.85, disponível 125.45. Isso foi para a marca 230. Autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus e no 09. Fogo na 1-0, tá 3-3-0-5. Você para 4-2-3, que é 1-0-2-0. Forma 020, após o toque, deixa via para 2000, QNH 1020. Afirmativo. Pode ingressar? Afirma ali, mantém agilizando as manobras. Agilizando. Tenho outro por cima do 5. 1, 2, 9, 4, 5, 5, 5, 5. Registro com 972, reduz a velocidade para 2509, devido ao sequenciamento. Falou 43, libera a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, porta 15. Portão 5, tô 3305. Na minha escuta. Na sua escuta. Azul 4235, muito boa noite. Continua a aproximação, guardando informação de pista livre. Para informação, o repouso da viagem está ingressando neste momento na pista e iniciará a rolagem em breve. Puxa, né, M3-1-3, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 9-9. Iniciando, acelerador 6-3-1-3. O 4235, ponto autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 9 nós. Livro, pós pistão 0, azul 4235. Pistão 6313, e Apolo 45, controle Salvador, 1208. 208, ponto mesmo. Controle, Oxalero 6313, muito boa noite. 6313, boa noite, contato radar, sobre a via Sedação 1 para o nível 360. Sambo, a possibilidade de Sambo, ou Veda? Já do Veda, chamou 6313. 6313, a procura de Veda. 3972, preparação radar para sequenciamento, curva direita, curva 240, limite ao Telemike 190 do MDB Sintra. Curva esquerda na prova 190, limite ao localizador, vê se mantém a 2 mil pés, que era 1020. 9020. 3 milhas para passar externo, completo final ILS, chama a torre 18095. 7395 passou, resultado 9020. Com 972, iniciei do ponto para 1909, segue o tráfego da Udatan, 7 milhas à frente, é reduzido. Estou em Salvador, está 9020, estabilizado na ILS, ex-correia da 1-0. Estou 9020, povo autorizado, pista 1-0, vento no 30 graus, 9-9. Livre de pouso na 1-0, está na 9020. Completo final, e o SFTA, chame agora a torre na frequência 1-8 do sinal 95. Completo, chama a torre 1-8 do sinal 95. 888, desça para 2 V10, que ainda dá 1-0, 2-0. Cuidado, o ILS aqui dá 1-0, cancelado as restrições em fila. Passa nível de voo 1-0, chama o centro em 1-2-8-3-5, até 1-2-5-1. 2-8-3-5-2-5-1-0-3. Sala 54, libero direita, parte autorizado ao Juliette, confirmo 1-0. O 972, povo autorizado, pista 1-0, vento no 20 graus, 10-1. Obrigado. 972, solo 57, liguei na direita, táxi autorizado Alfa Kilo Paz 3. No Paz 3 atende ao sinalizador, posição prevista é a 6.000. Complete final de LS X-Ray, torre 198 decimal 900. 023, Chibeta, finalmente. Autorizado, chão para o táxi, 4920. Autorizado, Chibeta, finalmente, eu passo o táxi, fica no 0-4920. Autorizando 78, contato radar, deixa via chegada do MED 1 para 4.000 pés, QNH 1020. Autorizado, está. Bono 888, soma 05, libera a direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 5. Corrigir, portão 8. Alfa Juliette pro 8, Bono 888. A bordo, estamos com 2 horas e 20, alternando São Gonçalo do Alain. Taxi à direita via Índia, no ponto de espera, chame para a decolagem. E taxi à direita Índia, chamará pronto no ponto de espera. 4 horas e 20. azul 4980, autorizado a alinhar e decolar piscina 0. Vento 140 graus, 9. Autorizado a alinhar e decolar, 104. Negativo, cancelado as instruções de impacto do 3178. Desce para 4.000, desce para 2.000 pés, QNH 1020, após o TAP, completa a chegada do Rio de Janeiro, informe o localizador. Negativo, desce 2.000 pés, encontrará no localizador do 3178. Decolando 10, controle Salvador 1208. 208, obrigado. Controle Salvador, azul 4980. O 4980, contato no radar, sobre a via Fuca, falando nível 350. Subindo via Fouca para nível 350, azul 4982. Departure, left transition, after departure, left right turn, correction, right turn, call code is 5406, Salvador Departure Control 120.8. Ok, 09973, can you confirm, Arbor 1, left transition is our next departure, ma'am? Departure is Arbor 1, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo 1, left transition. Yes, I know, but is it RNAV departure? We are unable RNAV on departure. Affirmative. Okay, we are unable to do Abu 1 in last one. I think it's Salvo 1. Okay, are you verified and stand by more 5 minutes for your copy. Okay, stand by one. Confirm the route, please. Please. Qual é o número desse helicóptero? Agosto 001, pronto, Copen. Guarulhos aprovado, nível de voo 320, conforme rota do plano. Subida São Bruno, Almeida Mótiva, com curva direita. Código 5490 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano. Subida Serapuca, Jamo Aracaju, curva esquerda. Código transponder é o 5403 e o controle 908. Correto, chama para posicionamento 3305. Chama para posicionamento para 3305. Azul 4959, copia. 4959. Autorizado IELS 140, conforme rota do plano, risco 33. A subida será Coral 1 Bravo, com curva direita após a decolagem. Código 0220 e o controle em 120, decimal 8. 4959, autorizado IELS 140, risco 33, Coral 1 Bravo, com curva direita após a decolagem. 0220, transforma. 4959, boa noite, 5972, pronto para a cópia? Afirmativo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Dócula pelo 44, terra conformeu para o número 857, MOU. Subida São Bruno, Leda, Dócula. Curva direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5412 e o controle em 120, decimal 8. 1-2000-8-5 ao TRM 1-2-5-4-5. 2-3-5-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 localizador, está 3178. Está 3178, completo final, e ele é 63, chama a torre, 118, decimal 95. 3185, boa noite. Here's your confirm, flight level is 360. The route is Papa 17, November India Tango Bravo Oscar, after Upper Zulu 2-1, Charlie November 4. The departure is Arbor 1, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo 1, and Elefa Transition, Echo Lima Echo Fox Alpha. This departure is negative as LNR native. This call code is 5406, and Salvador departure control 120, decimal 8. Stand by for respect. Salvador, this is Nate, Rupa 0 is holding for mission Alpha, Tan 11, ATC to that 400. 1 minute for Copa America, Europa 0 is holding. 3178, me escutam? Ah, escuta, passando aqui a terra. 3178, povo autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 9 nós. Zero forward, 10, até 3178. Zero 9972, read back, please. Please, confirm my 360, VAT, my plan rules. Arrival 1, left transition, with right turn after takeoff. Interceptor Brazil 17 until Nichibu, November India, Tango Bravo Oscar, then the Brazil 21 until Charlie November Fox. Flight Control 120, decimal 8, and Squawko 5406, to the 9930. Feedback's correct, call me for pushback and setup. Private.